Bom dia a todos os ouvintes do Transmania Foz. Guilherme, hoje eu tenho aqui uma pergunta descontraída, mas muito interessante. É da ouvinte Rafaela, do Centro de Foz do Iguaçu, e ela nos questiona sobre sugestões de filmes sobre mercado financeiro. Então, para participar desse tema, eu convido novamente o Thiago Souza, que já esteve com a gente aqui antes, é assessor de investimentos aqui na Toro, além de ser um profissional experiente no mercado de capitais, e ele é muito entusiasta e curioso por todo o conteúdo de qualidade relacionado a esse tema, além de ser um apaixonado por cinema. Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Merrana, Guilherme, ouvintes da Transamérica Foz. De fato, o mercado financeiro, por toda a sua peculiaridade, ele desperta muita atenção e as artes procuram explorar bem isso. Então, estamos aqui hoje para bater um papo sobre a questão dos filmes, o que o mundo do cinema reservou para o mercado financeiro. Thiago, nesse bate-papo sobre os filmes, eu vou sugerir a gente trabalhar por etapas, falando sobre um de cada vez. Mas eu gostaria que você primeiro lembrasse, citasse na sua preferência, pelo menos 3 filmes que você recomenda sobre mercado. Ok, vamos lá. Eu acho que o primeiro filme que vem à mente é o filme chamado Primeiro Milhão, ou no título em inglês Boiler Room. Outro filme bastante famoso também, que esteve recente na telona, é o The Big Short, ou o nome em português A Grande Aposta. E talvez não podemos deixar de citar o filme mais clássico de mercado financeiro, a série Wall Street, o primeiro da década de 80, que se chama Poder e Cobiça. E o mais recente, já nos anos 2000, o Wall Street, o Dinheiro Nunca Dorme. Thiago, então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro filme, o Boiler Room, né? Que o nome em português é O Primeiro Milhão. Pode contar um pouquinho sobre a história desse filme pra gente? Vamos lá. O Boiler Room, ele procura explorar bem a questão de como o mercado financeiro aproveita do interesse dos jovens que estão entrando para trabalhar nele. Então a história gira em torno de um protagonista que é um rapaz, e ele entra para trabalhar numa firma de corretagem e pela habilidade de venda e desenvoltura logo ele se destaca. E mais, o que ele começa a desconfiar é que a empresa talvez esteja envolvida em negócios sujos. E ao longo do filme ele descobre quais são esses negócios e talvez o trabalho principal dele seja procurar desmascarar isso. Então eu aconselharia esse filme a todos os jovens que se interessam por mercado financeiro para que vejam como certas pessoas que são com más tendências, más intenções podem causar danos se aproveitando do interesse dos jovens. Eu me recordo sobre esse filme, Thiago, e não sei se você concorda, mas algumas lições que a gente pode tirar do Boiler Room, assim, é como é perigoso o caminho do dinheiro fácil, que esse desejo de enriquecimento rápido pode levar a péssimas decisões, enfim, ter consequências muito graves, muito negativas, destruindo a família, corrompendo valores, enfim, afetando investidores, clientes. Está correta essa análise? Está correta, sim. Nesse filme é possível observar como que a empresa recrutava os jovens e tem uma cena clássica nele que envolve alguns atores famosos como Vin Diesel, como Ben Affleck, que eles procuram persuadir os jovens a mostrar a riqueza que os funcionários antigos conseguiram na empresa. E eles focam que qualquer pessoa que entre com vontade de trabalhar e gana de vencer ali, em um ano vai se tornar milionário. Por isso o nome do filme. Então essa é a primeira sugestão, Boiler Room, Meu Primeiro Milhão. O Primeiro Milhão, o título em português. Thiago, vamos para o segundo filme, que é o mais recente dessa lista, The Big Short. O nome aqui no Brasil é A Grande Aposta. Então conta pra gente um pouquinho também da história desse filme. Então, Merrana, esse filme ele já procura explorar o contexto da crise americana de 2008. Da crise dos subprimes, onde tanta gente foi lesada com a quebra dos bancos, com as demissões, bancos do mercado financeiro famosos como Lehman Brothers indo à falência, pessoas perdendo casas. Então, a ideia desse filme é procurar explorar, através de 4 histórias paralelas, pessoas que identificaram nessa crise uma oportunidade para ganhar com toda essa queda e quebradeira do mercado. E o interessante é que essas histórias se cruzam em determinados momentos e o desfecho do filme talvez seja a grande cereja do bolo, porque aonde você imaginaria que pessoas estariam felizes por fazer dinheiro com a crise, você percebe que no final do filme ocorre o contrário. É, o que é interessante nesse filme, na minha visão, primeiro que ele é baseado numa história real, na crise americana, além de ser uma boa explicação sobre o que aconteceu na crise subprime, mostrar quem ganhou e quem perdeu com isso, além de também ser um filme técnico, né, retratar um pouco do operacional do mercado financeiro, inclusive mostrando que tem instrumentos no mercado que te possibilitam ganhar com a queda, com desastres, com quebras no mercado. Enfim, você pode investir na direção que você acredita. Thiago, pra gente finalizar, vamos falar sobre o último filme da sua sugestão, que é o Wall Street, certo? Correto. Wall Street, ele existe dois filmes, o primeiro da década de 80, que é Wall Street, Poder e Cobiça, e o ator principal desse filme é o Michael Douglas, que interpreta um magnata do mercado financeiro chamado Gordon Gekko. No primeiro filme, a gente consegue observar como que o Gordon Gekko, ele se aproveita de um jovem corretor de Wall Street para conseguir lucrar com as ações. Porém, o próprio Gordon Gekko, ele passa uma imagem de uma pessoa que vê apenas o lucro e não procura olhar o mal que isso pode acontecer para as pessoas ao redor. Então, a temática do primeiro filme busca explorar bem isso. Como que um jovem inocente virou presa fácil na mão de uma raposa velha e acabou lesando várias pessoas também ao longo de toda a trama do filme, pessoas conhecidas, familiares, enfim, uma trama bem interessante. E o segundo filme, que é da década de 2000, que é Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, ele também é contracenado mais uma vez com o Michael Douglas fazendo o Gordon Gekko, porém ele também apresenta um jovem rapaz do mercado de ações que procura fazer fortuna através da investimento no mercado americano, e para isso ele procura se aliar com o Gordon Gekko. Então, no segundo filme é possível observar como que o Gordon Gekko, depois de sair da prisão, de ter pelos crimes que cometeu no primeiro filme, ele se aproveita do estágio emocional do rapaz para poder voltar ao poder e age de uma maneira praticamente sangue frio, uma maneira praticamente psicopata. Então, a ideia do segundo filme, ele tem uma pegada um pouco mais emotiva, mais familiar, mas ele também consegue refletir com exatidão o que, que o mercado financeiro desperta nas pessoas, muitas vezes uma ambição desenfreada que passa por cima de valores pessoais como família, moral, ética, enfim. Então, Thiago, resumindo as recomendações que temos para o ouvinte Rafaela: Boiler Room, ou O Primeiro Milhão, A Grande Aposta, The Big Short, e Wall Street 1 e 2. E para quem se interessar mais pelo tema, cito outros filmes como Morning Call, em 2008, na tradução do português ficou o nome O Dia Antes do Fim. Também temos outro filme super interessante, que é o filme A Fraude, que na versão americana ele tem o nome de Rogue Trader. E também um outro filme, então, mais recente, que chegou a ganhar bastante destaque, que é O Lobo de Wall Street, como que um jovem corretor também da Bolsa de Nova York passou por cima de tudo, de todos, pessoas, valores, para poder atingir o seu objetivo, que era se tornar o grande lobo de Wall Street, o homem mais rico do mercado americano. Bom, Thiago, obrigado mais uma vez pela tua presença, por compartilhar um pouco da tua experiência conosco. Rafaela, espero que essas sugestões sejam suficientes para você passar o fim de semana assistindo um filme de qualidade e também absorvendo algumas lições, algumas experiências sobre o mercado financeiro. Aproveitando sua pergunta e seu tema, também para divulgar uma iniciativa nossa aqui da Toro, a gente em 2011 criou o primeiro blog de vídeo sobre mercado financeiro do Brasil, que a gente chama de VMF. O endereço dele é www.videosdomercadofinanceiro.com. Lá tem diversos vídeos interessantes sobre mercado, inclusive com uma categoria de trailers de filmes relacionados a esse tema. Obrigado pela atenção de todos os ouvintes, um excelente fim de semana a todos e até a próxima.